Deixa eu botar aqui, vai. É pra, quando é essa música é pra pegar o copo, né? Igual vocês estão bebendo aí, eu tô bebendo aqui também. Tô bebendo cachaça. Rapaz, tudo indica que Devinho Novaes está na micareta de, micareta de Feira de Santana de novo. Como diz o meu amigo Gustavo Lima, não deu certo comigo, não dá certo. Ei, por que tá me ligando em plena madrugada? Se entre nós dois não existe mais nada. É você com ele o que pensa comigo. Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um hotel, enganando ele como me enganou. Não vai ser dessa vez. Quem vai fazer com medo o que você me fez? Por favor, me escute logo de uma vez. Ilusão. Brincando com dois corações. Sai pra lá com esse teu amor bandido e me trai com ele, quer trair ele comigo. Você não sabe o que é amor. Agora perdeu meu amor e vai perder ele também. Não deu certo comigo, não deu certo com ninguém. Não vai ser dessa vez. Quem vai fazer com medo o que você me fez? Por favor, me escute logo de uma vez. Seu amor é um mundo de ilusões, brincando com dois corações. Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição. Sai pra lá com esse teu amor bandido. Me traiu com ele, vai trair ele comigo. Você não sabe o que é amor. Agora perdeu meu amor. E vai perder ele também. Não deu certo comigo, não deu certo com ninguém. Não dá certo com ninguém.